Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Já sabem, um programa sem palavra cantada, mas hoje começamos com um disco de estreia que tem muita voz, mas nunca diz qualquer coisa que se entenda. É um disco recomendável, chama-se Malibu. O nome artístico da produtora, cantora e compositora francesa Barbara Brassini. Temos quase a certeza que vai ser um nome que subirá alto no panorama da música ambiente e eletrónica. Ela funde uma série de ideias, tudo num jeito dreamy e planante. Chama-se Vanities, a estreia de Malibu no arranque do Em Transe Jaded. Boa noite, bem-vindos. do Em Transe de hoje com Vanities, a estreia de Malibu. Seguimos depois com Rafael Antanirizarri, é um nome que passa muitas e muitas vezes por aqui no Em Transe. Em 2015 lançou o álbum A Fragile Geography, um disco que nasceu depois de ter perdido num incêndio o seu estúdio, teve que se reinventar. Este ano resolveu lançar a edição comemorativa dos 10 anos de Fragile Geography. E agora junta a esse trabalho um novo projeto, Reprisal Empire System Reworks, incluindo neste projeto o tema Empire Systems, que veio em Fragile Geography, aqui reinterpretado por Kevin Richard Martin, num jeito mais cinemático e, diríamos, melódico. Para trás, Ben Chatwin, compositor e produtor escocês, reconhecido por misturar a instrumentação acústica com a eletrónica. É também um disco comemorativo de um disco que saiu há 10 anos por aqui, de Ben Chatwin e de Sleeper Awakes, Refractions to Atoms in the Fire. Agora, mais beats, tudo marcado por Derum, o nome artístico do compositor e designer sonoro Benjamin Wynn, ele que regressou em setembro deste ano com o álbum Rhythm Tapes e vai cada vez mais solidificando-se num jeito chamado pelos especialistas Intelligent Dance Music, faixas percussivas, ainda que também com ritmo atmosférico e ambiental, o que vai saindo dos lugares mais lânguidos de Deru e de Rhythm Tapes, agora Gemini. able to be like, you can always bail out if you choose to or if you wanted to. Why put yourself in the first place where you don't know that you are meant to? Funny how decisions you make when you fall in love with someone. How would you feel if I kept you secret? I didn't know what I was afraid of. Well, I felt somewhat abandoned. I felt abandoned myself, didn't I? Now, don't you feel in your bones we are coming to the end of an era? And we're standing at the edge of a cliff once again. Are you ready to jump off? Say goodbye to friends and family. I really love you, obviously. Who's it obvious to? But no one. Behind six doors, didn't I? Take me. For real. Take me. Real. Para trás vai ficando do álbum A Few We Remember, colaboração entre o saxofonista americano Jonah Parson Johnson e a compositora finlandesa Lau Now, o tema Buzz Driver, antes uma espécie de extensão do regresso Sit Down for Dinner de 2023 da banda liderada por Kazuo Makino, acompanhada pelos irmãos italianos Amadeu e Simone Pace. Falamos, claro, dos Blonde Redhead. A extensão é qualquer coisa de onírico, com também acompanhamentos corais. Vem The Shadow of the Guest, entre outros temas como que rodamos Good Night Till Tomorrow. Seguimos em frente com o do neerlandês, aproveitando aqui o saxofone de Jonah Parson Johnson, para Trick and Gusset, constituído por Bart Noll e Eric Van Geer, single mais recente Holding Pattern. Thank you. muita informação sobre Ruel, ele que acaba de editar um EP chamado Alone. Ouvimos de lá as sonoridades sensíveis e também aqui e ali as exploratórias de Ruel. Ouvimos Lost Forever. Antes, mais uma recomendação, é o disco de Emily A. Sprague, chama-se Cloud Time, resulta de uma longa digressão que fez pelo Japão e há muito daquela geografia nos detalhes de Cloud Time por aqui, It's Story. Quase no final deste Em Transe, seguimos com um disco saído neste outubro de 2025. Pertence ao compositor norte-americano Steve Aushild, ele que experimenta à volta da música ambiental e minimalista contemporânea de Aeropsia, o tema-título. Thank you. Altura de fecharmos o entranse de hoje para trás duas figuras proeminentes da cena eletrónica ambiental e experimental alemã. Já trabalharam por diversas vezes. Agora acabam de editar este longo, hipnótico e meio caótico cipher. Chamam-se Joachim Spitz e Marcus Güntner. E para o final, está de volta com as peças a solo, minimalistas, a fazer lembrar os clássicos modernos, Satie, Debussy, entre outros. Chama-se David Moore, é o maestro do ensemble Bing & Ruth. Regressa com esta pequena peça, Point Nimbus. Em transe, subscrevam-no no agregador de podcasts Apple Podcasts ou noutras plataformas. Podem seguir também o programa em rádio transe.blogspot.com. Fiquem bem, até breve.